Até vezes triste desta vida, sem ter aonde o teu barco ancorar. Jesus é o Senhor e o porto seguro, confias nele e não irás naufragar. Jesus é o Senhor e o porto seguro, confias nele e não irás naufragar. O que seria então da tua vida se Jesus Cristo não morresse em teu lugar? E se não fosse ele o porto seguro, onde irias o teu barco ancorar? Quando julgas que não há mais esperança, por ser pesada a tua cruz a carregar, se tua alma geme por estar em amargura, Jesus se apressa a tua dor a aliviar. Se tua alma geme por estar em amargura, Jesus se apressa a tua dor a aliviar. O que seria então da tua vida se Jesus Cristo não morresse em teu lugar? E se não fosse ele o porto seguro, onde irias o teu barco ancorar?